Papa Mike, Juliette Romeu, prossiga. Chama a torre, 1 noite, 7195. 9 autorizado, táxi, reporte ingresso no site. Juliette Romeu, prossiga. Aguarde, Mike Juliette Romeu. Mike Foxtrot, a linha aí da coluna 7, vento 120 graus no 1 nós. 304, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1260, alterno 288, boa viagem. 1260, 1288, muito obrigado, bom domingo. Rocha na 6332, passa interceptor localizador e tem a pista vista. Grande aproximação, chame torre 10895, bom pouso. 295, graças, legal, bom trabalho. Chanel 6250, desça para 2000 pés. Ajuste no 019, forme no curso localizador. Para 2000. Pode voar do nada presente? 1208, já está volta. Torre, bom dia, Chanel 6332, na sua escuta, uma mil e meia do externo. Bom dia, Chanel 6332. Baixou e travou? Ainda negativo, informará, senhor. Reporte checado, vento 120 graus, 10 nós, altíssimo 019. Caso receba a indicação, temos um tráfego tipo helicóptero mantendo a direita, linha litoral, mais conhecido como corredor axé. 500 pés sem interferir na aproximação. Ciente, Oxanar 6332. Contrato com baixado e travado, 6332. Pista 1-0, pouso autorizado. Vento 1-2-0 graus, 10-9. 2-6-3-3-2. 3-2, sente livre pouso, pista 1-0. Para o táxi da Chanel 6319, com 1-4-2 a bordo, autonomia de 3 horas e 55 minutos, alterando o galeão. Fox decolou no 7, passou essa ponta na 7. E antes de uma Mike Fox 500 pés, mas escuta. A sua escuta lá é reportada igual a propósito. 6250, 2000 pés autorizado LS 619. 2000 pés autorizado LS 619, o Chanel 6250. Sexta 3733, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio. Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre, 1-9-9-5, ajuste na 0-1-9. Tio, vai até o ponto de espera via pátio, Índia Alfa, 2-9-5-14, obrigado, bom domingo. Chanel 6-3-1-1, vai seguir o Airbus da TAM como número 2, quando pronto, chame a torre, 1-9-9-5, ajuste na 0-1-9. Gente, como número 2, ajuste na 0-1-9, ponto de espera, chame a torre, 2-9-9. Bom dia. Avisar para pausa de ponto quando passa o último Mike Fox. Mike Fox, frequência livre com relação ao local. Você vai direto, vai direto. Xené 6332 no solo 54, direito 1219. 219, 6332. Olha o Matel, prossiga. 6332, livrou na foto. Xené 6332, táxi de Alfa, reportante da Juliette. Alfa, trabalhante da Juliette. Matel Lima Tango, prossiga para o solo. Valeu. Bom dia, Xené 6250, localizador, fechando o vento. Sente reporte externo, baixa travado, 6250. 6250. 3 milhas, você faz tarde, Salvador, hotel Lima Tango. Sente, você bate cópia. Hotel Lima Tango, pronto, cópia. Ok, tráfego já passou o marcador externo, afinal aproximadamente de 4 meses, faz liberação. Ok, avisar o tráfego. Parabéns, 250, cerca 3 de bom, vento 90 graus com 8 nós, pouso autorizado. Depois, 690, o Xené é afirmativo, ingresso em Interlagos para o cruzamento do campo, Guardião 07. Para Interlagos para o cruzamento do campo, Guardião 07. 1-1-1-7-9-5, ajuste 1-0-9. Xené 6332, ingresse Juliette para o portão 09. Juliette para o 09, 6332, graças. Me escuta, prossigo. Haveria possibilidade de autorizar o guardião prosseguir via litoral para o cruzamento do campo? Afirmativo, prossigo litoral, guardião 7. Certo, muito obrigado. Controle ao Guardião 07. Prossiga. Guardião vai alterar aqui os planos, vai prosseguir via... Deixando a prosseguir via corredor Interlagos. Se manter aqui no setor norte aqui por alguns minutos. Gente, Guardião 7. 7. Motel para para decolagem litoral sul. Sena 6220, ingresso Alfa, Juliette para o portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, Sena 6220. Copia o portão, Sena 6220? Confirme. Copia o portão, o Sena 6220? Então, Alfa, Juliette, portão 02. Afirmo, 02. Decolagem. Que é avistado fora do solo aos 5, aos 00, no 300. Chame o controle 208 interceptando o litoral. Sempre interceptando o litoral, ingressão ao nosso chefe 128. Muito grato, um bom dia, bom domingo. Espera pronta, Sena 6220. Cuidado, né, Mateu? 6310. Salvador, muito bom dia. Tá passando o hotel Limotel. Bom dia, Telemotel, prossiga. Ingressão a Maché, 500 pés, com o litoral sul. Maché, 500 pés, escuta. Gente, vai ficar na escuta, 500 pés, Maché. Hotel. 3733, decola 00, controle 20, 208. 208, 3733. Cairo, destino, confirma. Salvador, bom dia, está 3736. 0135. Estou ali, Salvador, está 3736. 3733, após 2000, voa da El. 2000, voa da El. Três um mundo de decolar, 1-0-0-9, 8 mais. Salvador, Guardião 07. Guardião 7, prossiga. Está na vertical aqui da rotatória da CEASA, via, até no 500 pés, intencionando a prosseguir para Ondina. Autorizado direto Ondina, 07. 7. 3 1 1, decola aos 03, controle 208. 208, bom dia. Salvador, bom dia. Xané 6309, Adael, saída da El. Bom dia, sobe 360, vigilância 6309. Sobe 360, 6309. Mike Fox, estimado para pouso. Gente, frequência livre, coordenação local. Lima, Mike Fox. Confirmando destino, Sérgio Leste, Bravo Delta. Ok, Cairo. Ok. Quando possível, aproveite Bridge, por favor, para o 6319. Bridge 6319. Doutor, Santos, Bridge 6319, pode pôr Bridge, presente? Mas o 7 prossegue. Quanto ele autoriza a manter por um minuto aqui sobre o parque tecnológico na paralela? Avisado, Guardião 7. Chama para liberação da área. Gente, chamará para. 6319 no negativo bridge, mantenha a saída. Tá pronto, Cap? Gol 1993. Tá. 1993, autorizado, Guarulhos. Nível 360, da cola da 1-0, primeira curva à direita. Perfil de saída da El, Leda. Bridge intercepta Upper Zulu 1-6 até Bravo até Zulu. Após conformada do plano, transponde ao 50, 55 e controle 120, decimal 8. Aqui o parque tecnológico comprou a sul para Rio Litoral e Ondina. Estimativa, vou chamar a nacional de Ondina. Chamará solo Ondina, vai de 1-3. TAM 3733, chama agora Recife, 251. Gol 1993, correto, time para push e acionamento no 05. Espaço livre, zero, faixa. Chama agora Recife 251 na Terra 133-251. 1251-133-25, obrigado, minha 319. Bom dia, desce na via para 2000 pés, 2019. Desce via com 2019, Salvador, muito bom dia, Gola 397, tem informação índia, autorização São Paulo. Gola 397, autorizado São Paulo, Congonhas, o nível 360, decola da 1-0, primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda, Bridge, Intercepta Upper, Zulu 1, meia até Bravo, até o Zulu. Após conformar todo o plano, o transponder é o 5-0-64, controle 1-2-0 desse momento. Autorizado São Paulo, Congonhas, linha de voo 360, decola da 310 na primeira curva direita, com o perfil da El Leda, depois de Boa Brite, naquela posição intercepta o Zulu 1-6, após ser conforme o plano de voo, acima transponda 5064, controle de mesa 1208, zona 397. Zona 397, correto, time para puxa, acionamento no 03. Demaremos, 397. Voo 193 para puxa, acionamento. É livre, gol 9983, semitaxi. Ataque, Comandador, muito bom dia. Seu trip 5595, centro da informação Índia. Autorização, Delcio. Trip 5595, aguarde cópia. Guardando o trip 5595.